Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Estamos aqui na Tua presença. E não há lugar melhor para estarmos, Senhor. Porque sabemos, Pai, que Tu não ouves apenas aquilo que cantamos, aquilo que sai dos nossos lábios, mas Tu ouves as nossas vidas. E Tu estás ouvindo os nossos corações agora. E nós queremos estar na Tua presença, permanecer neste lugar, para Te adorar, Senhor. Quando entro em Tua presença, pelas portas do chego ao Teu santuário, face a face a Ti, Senhor. Contemplo Teu semblante, vejo toda a Tua glória, posso só me curvar e presença.